Coca. À direita, subida Dial, Leda, Ilhéus. Controle 120.8, aciona 5065, voo 9075. Ilhéus completo, voo 097. Chame a torre 1862, até o meu pouso, voo no 097. 1862, boa tarde. 9075, portão 4, chame o pushback acionamento. No 966, completa a aproximação. Tráfego está passando ao externo agora. Chame torre 1862, tem um bom posto. 186, boa tarde. Na 6142, chama agora Recife, frequência 126.85 e alterna 134.5. Centro Recife 2685, alterna 134.5, chama 6142, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, é o 4462 da Azul, seu 170, para descida. Boa tarde, Azul 4462, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 014, chegada Mari. 4 mil no 014, na Mari, Azul 4462. Palme, o Índia, November Alpha, está visual para aeródromo. Visual para aeródromo, Índia, November Alpha. Prossiga para a final da 17 e chame a torre Salvador 118.6, até o Bobosso. Para a torre 118.6, Índia November Alpha. Índia vai manter final para o 17. Salvador, boa tarde, gol 1097, pista livre. 1097, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, gol 097. Ah, procedimento ILS XR. Até a mil pés, temos um tráfego sentido oposto à sua frente, 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 2.500 pés em um Highlander. Romeu Oscar, informa o tráfego a sua posição de 11 horas agora, 5 milhas com rumo oposto, mantendo 1 mil pés, é um Echo Charlie 35. Dúzia, autorização Aracaju. Tipo frequência 1251 e alterna 1-3325. 1-3325, boa. Uca, Jama, após direto. Controle 120, decimal 8, transponde 5076. 884, autorizado Aracaju, 230, conforme plano, decola da 1-0, esquerda, Puca, Jama. Controle 208, transponde 5076. Correto, reporte pronto. Reportar. Paulo Salvador, muito boa tarde, gol no 966, a Charlie, não sei se for tu. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, antes da Juliette. Autorizado, reporte táxi. 1097, prossiga Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol 097. Vuiduna, azul 4462, descida para 3 mil pés, o ajuste 1014. 3 mil duas, já aprovado, 4462. Ele se posiciona no, através de qual posição aproximadamente? Entre 612 e o 7. Perfeitamente. Vou falar aqui na frase. Tarde, azul 4065 para o puxa pela vez. Gente, aguarde para puxa no portão 8. Vai aguardar no portão 8 do 4065. Pode fazer a direita, 1966. Prossiga portão 9, 1966. Portão 9. Está vendo a posição 7, a viatura ainda não chegou. Gente. Consiga, Romero Cabral? Salvador, boa tarde, vou... 1967, gente da Lima, autorização Galeão. Gente, agora coordenação Galeão. Guarda. Sou Romero Fica Bravo. 0165, 500 pés, o ajuste no 014. Só tá voando agora para o Fala da Barra, confirme. Atente para um Eco Charlie 35, mantendo 1 mil pés, próximo ao Farol da Barra, o Romero Cabral. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento, informe no localizador. 2 mil, autorizado procedimento, formará no localizador. 4472. Aqui é com o Delta, temos o Robson 44, cruzando a Baía de Todos os Santos, sentido Farol da Barra, mantendo 500 pés. Delta, para a torre 1862, o ajuste 614. 4065, após a aeronave, nossa, aqui resta a guarda para a posição 9, está autorizado para o check. Afirma, já vai aguardar duas aeronaves da Gol parquear, uma no 9 e no 10, após as mesmas, está autorizado seu push. Então, após as duas, uma no 9 e no 10, está autorizado, 4065. Gol no 967, cópia. Cópia 967. Autorizado, Galeão 360, VPZLO 10, recola 10, direita, saída da Eule da Bridge. Controle 208, transponder 5067. Nessa posição, subindo para 2000 pés e aguarde a prosiduna, Mike Echo Delta. Ah, mantendo a posição, ascendendo para 2000, Delta. E 120, decimal 8. 208. Correto, repasse pronto. Passará. Localizador, o 4462, completa final, torre 1862, é tambor, pô. 1862, obrigado, bom dia. Mas que agora está autorizado para o Diduna para a final ILS XRE, informe o localizador. Você vai fazer a final ou o procedimento completo? Vou fazer a final, reiterar, para pouso na 17. Copiado, o Mike Echo Delta. Silo Romeu Oscar, não há tráfego conhecido para lhe informar. Só apresente frequência livre para coordenação. Tenha um bom pouso. Guião 02, prossiga. Guião 02, só está mantendo 500 pés. Isso. Sente, Guardião 02, 500 pés. O ajuste em Salvador no 094. Informe na final visual com local de pouso. Informe que temos um Robson 44 cruzando também a Baía dos Santos, sentido Farol da Barra. Mantendo também 500 pés. Projetado. É 314, acione identificação na proa de ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, 314. Controle Salvador, uma boa, gol 9075. O 9075, boa tarde, contato radar, saída da Elcio, do plano de 180. 180, quando possível, direto de Elcio. Inicialmente, da El, gol no 095. Da El na proa, obrigado. Isso, Romeu, Oscar Bravo, confirme posição. Romeu Oscar Bravo, confirme em sua posição. Escuta, prossiga, 6327. Gente, aguarde a ordenação, Léo, está muito cedo para o seu plano, aos 35, correto? Gente, 6327. Azul, táxi Alfa, repórter 3 de Leste. Alfa, repórter 3 de Leste, 44. Aqui é o Delta, completa a final do ILS X-Ray, chama agora a torre, frequência 118.6, tem bom posto. Delta. Autorizado via Pátio Índia, o ajuste de 14.18, meia ponto espera. Via Pátio Índia, 16.6, ajuste 1.04. O Gol 884 para pujo de acionamento, portão 612. Aguarde no 612, 1884. Quatro após o passar, será da Azul a caldo, autorizado, puxa no meia. Após o Azul, tá livre, 1-8-4. 4-4-6-2, após o tráfego da sua companhia levar o pátio, prossiga o portão 3. Excelente, 4-4-6-2, o tráfego da companhia, prossegue portão 3, 4-4-6-2. Xenéve 327, cópia. Prossiga. Autorizado Ilhéus 240, decola 10, direita, daia o Leda, após direto, controle 1208, transponder 5114. 0 Ilhéus aprovado, decola da pista 10, daia o Leda, direto, 208, controle 5114, transponder, chinelo 6327. 327, correto, reporte pronto. Portará. A 6394, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1094, informe no localizador. Rio 1014, Itamará, estabilizado. 6394. Do 9075, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251, boa. Como é que é com o Delta Controle? O Delta Controle Salvador? Papá, papá, Mike é com o Delta Controle? Ah, Mestre Bravo? Autorizado direto CRM de Aquind, a Romero Cabravo, 500 pés. Alô? Para o posto de acionamento, Gol 967, na 5. Trabalhando com a sua equipe de solo, após o tráfego da sua companhia, no 612, livrar o pátio, CNC. Gente, após o do 612, CNC, 967. Salvador 5241, está assistente da Mike para a cópia, autorização Conquista, Vitória da Conquista. 5241, autorizado, Conquista 200, decola no zero, rua direita, saída Arbo Elefa, após direto, controle 208, seu transponder 510612. Autorizado 200 para a vitória da conquista, saída arra boa após elétrica. Primeira curva à direita, 10062 é o nosso código transponde, chamar o controle após a palavra 208-4151-5241. 5241, correto, reparte pronto. O ônibus tem passagem com 98 a bordo, 2 horas, alterna Salvador. 884, táxi via pátio. Índia, ajuste no 013, ponto para a torre, 18-6. Pátio Índia, ajuste padrão, ponto 0-18-6. Boa tarde, bom trabalho. Alô. Salvador Azul 4065 passando 1000 pés, nada é. Atalho Azul 4065, contato radar, voo Leda, vou para o 340. Leda 340, Azul 4065. Torre 1862, até o meu pouso, você no 6314. Para Porto, Rede Acoíndia. Entre o Romero Cabral, frequência livre, tem um pouso. Bravo! Controle, boa tarde, gol 884, subida pouca. Boa tarde, gol no 884, contato radar, subiu para o nível 230. 230, 1884. táxi Gol 967, tem 150 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. 150 a bordo. Afirmo. Pátio Índia, mid ajuste 1013, Ponte Vera Torre, 18612, bom. Tente Ponte Vera Torre, 186, 1013 no ajuste, 1967, bom domingo. Boa tarde, Comia 275, da informação mais, solicita 150 Aracaju. Boa tarde, Tan 32 no set, identifique, chegada bom, fique para 4 mil pés, o ajuste padrão. Número 3 na aproximação, mantém a chegada bom, está 3297. Bruno 620, boa tarde, identifique, chega da mar e desça para o nível 050. 50, Bruno 620. 2 mil pés, Gol 9030, ajuste padrão, 1093. 13 padrão, 2030. Fome no localizador, Gol 9030. Oi? Fome estabilizado na final ILSXA, Gol 9030. Santa Juliette, meu 3-4. Não, pai, é boa tarde, Santa Juliette, 3-4. Do 4065, chame Recife, frequência 12551 e alterna 13325. 12551, alterna 13325, azul 4065. Prossiga, Juliette, portão 8. Tem um portão 8? Firma, 08. 2685 e alterna 134.5. 2685-345, boa tarde. Prossiga. Acione, reporte, aguardando cópia. 967, passando 1400 pés. Gol no 967, contato radar, subou para o nível 360 na Brasileira. 360 Brasileira, 967. November, pronto cópia. Autorizado, Teixeira de Freitas, 085, decola no 7, direita, no axé. Controle, 1208, transponder 5057. Correto, pata a bordo no pátio 5, chame a torre, somente táxi da colagem. 8612. Trip 5627, cópia. Prossiga. 5627, autorizado para Aracaju no 50, via Golf 677. Decola no 0, na rua esquerda, na Conde. Controle 120, decimal 8. Transponder 5132. Autorizado, nível 150 para Aracaju, via Golf 177, decolagem 10, esquerda, ponte, controle 1208 e transponder 5162. Negativo, transponder 5132. Ok, 5132, preciso, 5132. Correto, reporte pronto. Paulo Salvador, acelera 6327, pushback, adicionamento 7. Autorizado, reporte táxi. 9036, completa final, torre 1186, até o popô. 620 está autorizado a final do procedimento, desço para 2000, ajuste 1093, informe no localizador. 2003, recordar sobre o localizador do 620. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, não há tráfego conhecido para lhe informar. O ajuste 1093, apresente frequência livre e tempo voo. O 5241 da Trip, no pátio 3, parafuso e acionamento. Autorizado, reporte táxi 5241. Portará para o táxi 5241. Sabe quem chegou na 620? 6327 para o táxi, está com PAB 96, 3 horas e 30, Alterna Salvador. Táxi via Pátio Índia, ajuste no 013, quando espera a torre 118-62. Pátio Índia, ajuste padrão, ponto espera 118-6, 6-3-2-5. Salvador. Muito bom dia, Oceania 3, 2, dando para Brasília 3-6-0. 3-6, solicitado? Por favor. Cliente, informação Mike, agora cópia. Cliente, agora. 217, redução para 2109, desça para 3000, ajuste padrão. Padrão. Trip 5241, está com 66 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 3 horas, via Pátio Índia, ajuste 1013, ponto para a torre, 18.6. Pátio Índia, ajuste 1013, no modo espera a torre, 18.6, 5241. Paulo, Zona 036, boa tarde, Bruno Aposta. 036 Alfa, repórter da Gillette. Está presente, autorizado, direto, Teixeira, sem restrição para o 0159. Quando possível, o seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e pouso em Teixeira, Eco Zona November. Só um minutinho. Salvador, Eco Zulu November está estimando o terminal de Léus aos 5510 e pouso Teixeira aos 2010. Eco Zulu November. Copiado, Zulu November. Prisão, pronto, cópia. Nativo, prossigo. Prisado Brasília, 360, via Pesoluno 7, decola 10, rua direita, saída Arboa Elessa, controle 1208, transponde ciclo 123. Prisado 360, Arboa Elessa, uniforme Zuluno 7, decola 10, curva direita, controle 1208, no transponde 5123, Oceania 321. 321, correto, reporte pronto. Correto. O 9036, prossiga, portão 62. 0367 é o 62. 3217. Sim, final, pista para 2000, está 3217. Completa a redução para 179, só vai seguir Boeing 737-800, 62 milhas à sua frente. Controle Salvador, chinela 327, boa, dial. Boa tarde, contato radar. Saída da Elf, vou para o nível 240. 243, como coordenar com o centro, nível final 180, para o 6327. Afirmo, está nível 180, aguarde autorização. Está presente, vou em Leda, Oceano 6327. Leda presente, Leda, aguardando 180, 6327. Argentina 6327, autorizado final 1180. 180, grato, 6327. Então 3217, torre 18612, eu tomo pouso. 76, boa. Você, Guardião 02. C500, espero, estou o time, estou na 013, e fala passando o Paulo da Barra. Transformador, muito boa tarde, é o 5241 da Trip. Boa tarde, contato radar, subo nível 200, perfil Argo, Trip 5241. Perfil Arvo 5241, possível? O Arvo da presente? Positivo, condições de cruzar o nível 100 antes de 15 milhas? Ah, negativo, senhor. Não estão vendo essa possibilidade aqui pela razão de subir empregado no presente. Por isso que está solicitando o Arvo da presente. Gente. Salvador, gol no 620, lembrando a 50. 620, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 5, gol no 620. Gol 241, voo Elefa. Guará Elefa, 5241. Uno 966, pronto, conta. Autorizado, Campina Grande, 370, decola da 10, esquerda, sai da Puca, Aracaju. Quais são? Sai da Puca, Zipá. Pela Fezolo 10. Controle 1208, transponder 5140. Correto, reparte pronto. Obrigado, é para táxi, obrigado. Sende Guardião 02, prossiga, me fala, passando o Pituaçu. Sono tá no 02, puxa acionamento. Autorizado, 2, é para táxi. Autorizado, vai em porta táxi, seu Xané 6321. Xené no 3, vigilante. Fora 50, 1013, vigilância, 34, pode ser o contato com o centro de repente. Entende. Salvador, boa tarde, 7-2-1-7, libera-se na 5. Via Alfa, Alfa, reporte Antônio e Juliette. Nova, Antônio e Juliette, campeão 217. Zona 7, a gente mantém aguardando o portão 4. Gente, 5627. Flávio Taxi Via Pátio, seguindo a Avianca, Pontos para a Torre, 18612. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 351, 3325, boa, Oxente, 337. Autorizado. Táxi Oceané 6321, 110 a bordo, 4:50, alterna Goiânia. Taxi via Índia, 18.6, ponto de espera, bom voo. Índia, ponto de espera, 18.6, obrigado. Após o trip, prossiga portão 4. Após o trip 4, compressor 17. Zero dois visual paródromo. Chame 2186, bom pouso. 9, coordenação com a equipe de solo, reportado. Boa tarde, ação de identificação, autorizado chegada a Mandes para 4 mil pés, para o time 3093 de Mandes. Chegada a Mandes, terceira para 4 mil, identificou, 3094. Isso é para 2 mil pés, para o time 3093, forma no localizador. Salvador, boa tarde, Oxané, 6321. Oxané, 6321, contato radar, sub nível 360, perfil Arbor. 360, perfil da Arbor, Oxané, 6321. Gente, via Pátio Índia, Pantera Torre, 18-6, ajuste em Salvador, 6-13. Controle Salvador, boa tarde, 35627, decolou na sua escuta. 5627, boa tarde, contato radar, sua para o nível 150, perfil Conde. Ana 50, perfil Conde, 5627. Complete aproximação, chame 2386, bom pouso. Obrigado, bom dia. Desça para 3 mil pés, eu estou tímido no terminal 13, forma no localizador. Salvador, boa tarde, parceria 2231. 2231, boa tarde, voo em Mares, desça para o nível 050, estou tímido no terminal 3, vigilância radar. Mares 50.013, vigilância radar, 2231. Mantenho no 1500 pés, estou tímido na 0 na 3, vou em Paripe após rotatório, informando visual com aeródromo.